André Cedeas, o Moral de Vitória. Alô, meus compadres, Daniel e Matheus, do aconchego do Matuto. Alô, minha comadre Fernanda. Quem é você pra mudar assim um coração de quem viveu enganando sempre a paixão? De onde vem esse sentimento sedutor que não tem fim? Conta pra mim o segredo desse amor. E aí? Quem é você que fez logo me apaixonar? Imaginei uma nuvem a passar, passar, passar. Quem é você que me transformou num anjo bom? Você desvirginou meu coração. Canta junto, vem! Quem é você que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém. Agora estou ao seu dispor, meu grande amor. Quero saber, me diz quem é você. E aí? Quem é você que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém. Agora estou ao seu dispor, meu grande amor. Quero saber, me diz quem é você. Oi! Alô, meu Maranhão, minha galera do Ceará. Alô, meu Piauí. Quem é você que fez logo me apaixonar? Imaginei uma nuvem a passar, passar, passar. Quem é você que me transformou num anjo bom? Você desvirginou meu coração. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E quem é você que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém. Agora estou ao seu dispor, meu grande amor. Quero saber, me diz quem é você. Vem, vem. E quem é você que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém. Agora estou ao seu dispor, meu grande amor. Quero saber, me diz quem é você. É TN Gravações, meu parceiro Silvio Pena. E o System Load CDs.